bada bada bada ba, bada bada bada ba, bada bada bada ba, bada bada bada ba, tururu. Se quiser pimenta, minha sabiá, vá na pimenteira, minha sabiá. E mulher bonita, minha sinhá, só em cachoeira, minha sinhá. É roxa. Se quiser pimenta, minha sabiá, vá na pimenteira, minha sabiá. E mulher bonita, minha sinhá, só em cachoeira, minha sinhá. É roxa. Minha sabiá. É roxa. Minha sabiá. É roxa. Minha sabiá. É roxa. Do plaque do brilho. Minha, minha, minha sabiá. Foi xingando no balanço que eu vi você feliz. No compasso do meu samba, balançando com os quadris, ô sinhá. É roxa, minha sabiá. É roxa, minha sabiá. É roxa, minha sabiá. É roxa, minha sabiá. É roxa, minha, minha, minha sabiá. Foi xingando no balanço, embalando no embalo eu peço bis. No compasso do meu samba, balançando com os quadris, ô sinhá.